vinha sempre nessa estrada, carregada de carinho. Nada tinha em seu caminho que não fosse todo seu, e eu também era todo seu, até que o amor nos dividiu. O amor parou e ela seguiu, sem compaixão de me deixar, com esse amor que é de assustar, e sem sequer saber chorar, meu coração fraqueja devagar, que seja vai morrer, a volte me proteja contra as garras desse amor que dilacera um trovador vencido que ainda espera. Ó, minha amada, enfeitei a nossa estrada com palmeira e passarinho, pra que surjas de mansinho, só vestida de luar, que eu vou depois me abandonar por dentro dos teus anseios, meus receios vão.